Ei, jogador, passa a bola que a história tá sendo escrita. As escrituras sagradas da periferia, ré. Tem mãe que chora, pastor dizendo glória, glória, aleluia. Cabeça de cuia, rap de pedestre. Barrado estressado, vomita no rap. Morador das antigas, não esquece a história do barracão da favela que virou escola. De paia, de taipa, de chão de barro batido. Professor desiludido com a profissão, na maior palmatória do pretinho de perna cinzenta que chora, sua frio, atabuado, calafrio, amor, rio, a liberdade, a bola, a pipa, a infância de verdade, as drogas, grade, as grandes desastres. Faça as contas, o que sobrou entre nós, afinal de contas, desculpade, a cumade, o amor, as rosas, no velório, as flores pro mano que era de rocha. Um tiro nas costas, a favela agoniza, a igreja, o refúgio, a clupa na missa, a cabeça do padre em transe, o ouro da igreja atiça a gangue. Sacristão, por favor, chama os homens. Tanta riqueza assim não combina com fome. Me diz quem aguenta, geração destroçada dos anos 90. Malandrão das antigas, ninguém mais respeita. Moleque de 15, chapado que é treta. Ei, malandrão, tipo a rebeldia no sangue. De avião de merla, pai de lanche. Na mente a lembrança das fitas passadas, no corpo as marcas da vida escrava, a filha mais nova no pré-escolar, tem vida de adulta lá no promorar, floresta em festa é senhora, coxuzinhas, coroa, aí doidão, para a bola, cadê os campos, os parques, as quadras, as praças, é só droga e arma, polícia pra rapa, tem algo errado aí, da rua da vala, Vila Maruí, quem vai iniciar o processo de paz, me diz quem vai, o delegado, o advogado, o pastor, o pai de santo, o sonho de Dandera que fica de canto, vai sonhando o parceiro que o pesadelo é real, a guerra, sofrimento e dor no coração da favela.